começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratinga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Demonstrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo as casas de espírito que nos apoiam, que são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem agradecer também, sem esquecer de agradecer também o grupo musical Castelã e a tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, o nosso convidado aqui é o nosso irmão Rafael Lavarini, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre Boa Nova, né? Boa Nova é muito legal. E ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, pode entrar no nosso Facebook ou no WhatsApp e interagir conosco, fazer suas perguntas, mandar seus recados. Daqui a pouco nós vamos ter o sorteio lá do curso das meninas, das três, que elas vão vir aqui 9 horas, mais ou menos, sortear também, fazer esse sorteio. E a gente, você já pode ir ligando para a gente, então, que além dos dois livros que nós vamos sortear, nós temos também o curso também que vai ser sorteado hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga. E para você que está nos escutando na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado durante toda a semana e também de dia ou de tarde e noite. Lembrando que o último programa do domingo é sempre reprisado às terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então quem perdeu esse programa ou quem assistiu e gostou e quer recomendar para alguém, fala para baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita e escutar o programa reprisa de domingo, ou na terça, ou na quinta, ou no sábado, às 8 horas da manhã. E também a gente ainda não definimos a pergunta para sorteio, mas a gente vai falando durante o programa. Mas a gente vai sortear dois livros espíritas. Então quem quiser participar, entre, ligue para nós. No telefone que o Jorge falou, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem o WhatsApp, nosso grupo. Quem tiver interesse em participar do grupo, basta entrar no nosso site, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp, e lá tem toda a instrução para entrar no nosso grupo. Também temos o Facebook, lá a gente vai postar. Quem quiser interagir com a gente através do Facebook, basta acessar facebook.com/programa Vivência Espírita e mande suas perguntas, interage aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Rafael. E vamos iniciar agora com a prece de abertura com Ari Rangel. Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre, luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a Boa Nova. E nós estamos aqui com o Rafael Lavarini, que é de Sete Lagoas, cresceu em berço espírita, é expositor desde os 16 anos, palestrando em todo o Brasil e exterior. Atualmente é coordenador de estudos do Evangelho da obra Paulo Estevam, no Centro Espírita Silva Jardim, em Sete Lagoas, e está como presidente do Centro Espírita Irmã Débora Cristina, em Araçaí, Minas Gerais. Ele realiza trabalhos assistenciais com famílias e crianças carentes. É colaborador da Casa de Chico Xavier e Grupo Espírita Sheila, em Pedro Leopoldo, também em Minas Gerais. E também do portal Saber Espiritismo. Então nós estamos aqui com o Rafael Lavarini, que veio ontem aqui para São José, esteve lá em Ribeirão Pires, né, Jorge? Com vocês e com o Rodrigo. E também nós temos que agradecer ao Rafael Lavarini, porque ele vem aqui no dia, praticamente no dia que nós vamos completar 12 anos de programa de Vivência Espírita no ar, que é no dia 18, né? 13, né? 13 anos, né? 13 anos? É, nós começamos em 2004. Ah, nós vamos entrar em 13 anos, né? Não, nós começamos em 2004, né? Não é? Foi 2004. Sim, nós completamos... Ah, sim, 13, nós vamos agora para 13 anos no ar. Uhum. Então, no dia 18, nós completaremos 13 anos que estamos no ar. E estamos aqui, então, com o Rafael Lavarini. Bom dia, Rafael, que está aqui também com sua família bonita lá de Sete Lagoas. E está aqui conosco, Rafael Lavarini. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo, Jorge e ouvintes da rádio. É uma alegria enorme poder retornar ao Vivência Espírita. É, ele esteve aqui conosco, foi bastante... Foi muito boa a apresentação dele aqui conosco na... Há quanto tempo faz? Um ano já, Jorge? Não, mais. Acho que não faz mais de um ano. Não faz um ano, não? Não, faz sim. Porque a última vez que ele teve foi o contratempo que deu. Nós marcamos que ele vinha, marcamos tudo. E o Centro Espírita que ele veio marcou a passagem para ele voltar no sábado mesmo. Aí ele não veio no domingo aqui. Mas, então, faz que ele teve no programa faz mais de um ano. Agora aqui em São José ele teve ano passado, né? Rafael, ele falou uma coisa interessante aqui no começo, em off, que nós estávamos conversando sobre o Centro Espírita. O nome, eu achei interessante o nome do Centro Espírita que ele trabalha lá em, como que é o nome da outra cidade? Araçaí. Araçaí. É, o nome do Centro Espírita é Débora Cristina, né? Débora Cristina. Débora Cristina, geralmente a gente vê loja de moda, essas coisas assim, né? Agora, nome de Centro Espírita, Rafael, por que que é esse nome mesmo? Não, inclusive Débora é um nome praticamente novo, né? Que porque tem época de nome, né? Então, a Débora é o nome de pessoa nova. E como é que tá esse nome? Esse Débora, nome, né? Primeiro a gente quis aliviar um pouco para a turma aí, André Luiz, Bezerra Menezes. Haja Centro Espírita com a paternidade deles. Mas, na verdade, é uma casa que fará agora, em fevereiro, 8 anos de fundação. No entanto, a sede própria tem mais ou menos 5 anos. Uhum. E antes eles se reuniam na casa do senhor Vicente, que hoje fica ao lado de onde é a casa espírita, e ali na varanda da casa dele eles faziam as reflexões do Evangelho, tendo sempre o objetivo de um dia fundar uma casa espírita em Araçaí, que é uma cidadezinha de 2.000 habitantes, contando com a zona rural. Né? Então a cidade em si costuma ter aí umas 700, 800 pessoas morando. E tem uma rua só na cidade. É praticamente isso. E tem que tomar muito cuidado, tem que colocar umas 5 lombadas, senão a gente passa a rever. E então eles começaram a se reunir lá para fazer reflexões do Evangelho, e a Débora Cristina fazia parte dessas reuniões. Ela muito jovem, com 27, 28 anos de idade, e sempre dizia que o dia que tivesse de fato uma casa espírita, Espírita, ela queria fazer parte da turma da limpeza, porque sempre ouvia o Chico falar que o verdadeiro trabalhador não pode ter medo da vassoura, então ela queria pegar a vassoura mesmo e trabalhar contribuindo nessa parte, né? E então, com 30 anos de idade, ela veio a desencarnar vítima de um câncer, né? Muito, muito raro, violento. Muito grave, muito violento. E então, eles conseguiram, o próprio senhor Vicente, que foi o idealizador da ideia, a doação do terreno que era dele, e com muito sacrifício eles construíram um barracão, que foi a primeira sede, hoje está um pouco mais ampliado, o Rodrigo até teve a oportunidade de conhecer o espaço, e ali construíram o Centro Espírita Irmã Débora Cristina, que foi para homenageá-la também o nome, e certamente da espiritualidade ela continua trabalhando. Que bacana. E é muito legal que eles estão reformando o centro e ampliando, né? Fazendo uma cozinha também. Então, quando eu estive lá, tive o prazer de conhecer lá a cidade, fiquei lá na casa do Rafael, que me mostrou a cidade. É interessante que o Rafael ia passando e pegando as crianças da rua e levando pro centro. Isso ele não conta, mas eu conto. Lá para evangelização infantil também. Eu teve estudo do grupo do Paulo Estevam também, do livro. É muito interessante, é muito bom o trabalho que eles fazem lá com a comunidade. Como é uma cidade pequena, de quantos habitantes que tem? Eleitores são 2.000, mas habitantes não chega a 1.000. Se for lá dentro da cidade mesmo, porque envolve zona rural, sim, enfim. Então você vê um público ali, um pessoal que mora em roça, que é necessitado, né? Então até a posição do centro não é nem asfaltado, né? Então, assim, é um lugar muito simples, onde tem pessoas que realmente precisam, necessitam ali do apoio de um centro. Né? Eu fiquei preocupado ali com a igreja ali, o padre acho que não estava gostando muito da apresentação, não. Assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a gente entende que é natural esse processo. Sim. E sinceramente, às vezes, eu não torço para desavença. Claro, claro. Mas acaba que a perseguição é boa, porque a propaganda negativa faz as pessoas ficarem curiosas e procurar a casa espírita. É interessante lá, Rui, que o pessoal que frequenta a igreja vai no centro a pedido do padre, para ver, eu conversando lá com as pessoas, né, que frequenta, a pedido do padre, para ir lá entender o que está acontecendo, e eles gostam e ficam. Mas isso também não é só lá, não, porque nós tivemos uma cidade de Boa Ventura, na Paraíba, onde o padre dava o maior apoio, sim, para o pessoal espírita, porque eles criaram uma creche, criaram um trabalho muito bonito lá, então o padre que apoiava, falava, não, eu dou apoio para vocês, porque é um trabalho que vocês fazem com muita seriedade, porque o padre não conseguiu criar um trabalho com as crianças na cidade de Boa Ventura, que é um pouco maior do que a sua cidade, deve ter uns 3 mil habitantes, né? Assim, mas a gente tem que fazer justiça também e falar que há um tempo atrás, quando nós começamos a idealizar uma ampliação na casa, a gente estava fazendo muito bazar, a gente fazia chá colonial, feijoada, e o dia que a gente fez um bazar para vender sandálias, a gente ganhou mais de 400 pares de sandálias, e a gente foi vender na praça central da cidade. As freiras passaram e vieram caminhando para o nosso encontro. Eu virei para minha esposa, para Priscila, e falei com elas: nossa, Priscila, elas vão vir aqui e vão descascar a gente. Porque a gente já fica cismado, cidade pequena, preconceito. Aí elas chegaram, além de comprar sandália para ajudar, elas perguntaram todas as informações em relação aos nossos trabalhos, à casa espírita, ao valor do que a gente estava vendendo, o propósito. Elas foram lá no som da igreja, e a cidade é pequenininha, e falaram no som da igreja para a cidade toda ouvir que estávamos fazendo um bazar beneficente e que a gente deveria contribuir, que era um trabalho muito bonito para a sociedade. Então, a gente sabe que uma ou outra pessoa, às vezes, não vai gostar, vai perseguir, mas também a gente não pode descartar que a maioria, graças a Deus, já tem a cabeça diferente hoje em dia. É porque nós fizemos um evento aqui em São José, viu, Jorge? Inclusive, incluímos as Irmãs de Caridade nesse evento. Eu assustei quando eu fui na reunião lá na reunião que nós íamos fazer lá no Paulo de Tarso. Cheguei lá, tinha três irmãs lá. Eu até brinquei com as irmãs, falei: olha, acho que vocês erraram de local, porque aqui é um centro espírita, não, é aqui mesmo que nós viemos. Aí então nós aproveitamos, pedimos para fazer a prece inicial da nossa reunião, depois pedimos para fazer a prece de encerramento, e foi uma coisa maravilhosa. E foi um evento que realmente foi ecumênico, né? O Jorge, legal, não sei se estava nesse evento. Mas, então, a gente vê que nós precisamos ter a mente aberta e ser democrático principalmente com as religiões. Né? Teve um evento em, em Pedro Leopoldo também, né? Isso, exatamente. Foi abril do ano passado, o Festival de Luz Chico Xavier. E o tema central foi o respeito às diferenças. E eu tive até a oportunidade de falar na Fazenda Modelo sobre a obra Paulo Estevão. E o que antecedeu minha fala na sexta-feira foi a irmã Aila Pinheiro. E ela veio falar de uma forma maravilhosa. E o interessante é que ela foi vestida de hábito, ela foi vestida de freira mesmo. E todo mundo ficou assustado porque nos vídeos que a gente acompanha dela no YouTube, que ela tem costume já de falar em casas espíritas, ninguém nunca viu ela vestida de hábito. E ela chegou lá vestida e todo mundo ficou sem entender. E então, no início da fala dela, ela disse que dentro das tradições da Igreja Católica, quando eles vão fazer o uso da fala vestidos de hábito, é só em duas datas do ano. Uma, eu confesso que esqueci, a outra é no dia de Todos os Santos, que eles vestem de hábito para homenageá-los. E ela não poderia deixar de estar vestida de hábito para homenagear o maior santo que ela conheceu na face da Terra, que foi Chico Xavier. Então, ela já começou a fala dela desse jeito, né? E falou assim, olha, muita gente fala comigo nas casas espíritas, mas irmã, você... aceita as ideias do espiritismo, mas na verdade a ideia do Cristo, né, que é universal. Você vem nas casas, por que você não vira espírita também? Você contribui tanto. E ela fala que a nossa vontade muitas vezes é essa quando a gente conhece Sim. uma pessoa do bem, para ela estar na mesma religião, mas que é necessário ter as religiões diferentes, as pessoas em locais diferentes, para que a palavra de Jesus ela se propague de uma maneira mais eficiente, né? Então a gente tem que respeitar até o momento reencarnatório de cada um dentro das religiões. Então, o Grupo Castelã, quando esteve se apresentando naquela reunião lá em São Paulo, a primeira vez que vocês saíram, viu, Jorge? Uhum. Lá era um convento, né? Um convento. Onde as irmãs que faziam a abertura do nosso trabalho, era a irmã de caridade, vestida, com seus paramentos todos, e ela que fazia a nossa abertura, e de uma maneira democrática, muito bonita. Ela participava, fazia inclusive as comidas para o pessoal que estava reunido lá, e era uma beleza a integração e a interação entre católico e espírita lá nessa reunião que nós fazíamos em São Paulo. E assim, só para não deixar desanimados os espíritas quanto às dificuldades que a gente encontra no trabalho, e muitas vezes essa dificuldade é com os próprios trabalhadores, porque nós somos ainda muito difíceis, né, cheios de defeito. E para falar, para mostrar que não é só dentro da doutrina espírita, nessa cidade de Araçaí, muitos trabalhadores da Igreja Católica têm me procurado no atendimento fraterno, que a gente faz lá o sábado de manhã. E queixando mesmo de dificuldade nas relações, no trabalho e tal, e muitos chegam e falam assim, olha, eu estou sabendo que aqui tem um trabalho social, eu quero vir para cá, que eu quero trabalhar aqui. E aí eu chego e falo assim, olha, meu irmão, seria uma alegria enorme te ter aqui, como eu conversei há um tempo atrás com o ministro da Igreja. Seria uma alegria enorme, porque eu tenho certeza que você contribuiria muito. No entanto, eu vou estar fazendo uma covardia com os nossos irmãos da Igreja, porque você precisa sim servir a Jesus, mas precisa estar lá. Se eu te trazer para cá, eu vou estar tirando um pedaço do seu coração. Tem mais 30 anos que você trabalha lá. E aí ele fala assim, mas a gente tem que saber lidar com as diferenças. E a gente conversa, não com a intenção de fazer as pessoas virar espírita, mas prosseguir no trabalho deles dentro daquilo que Jesus designou para cada um. É isso, está vendo, Jorge? Está dentro do tema de hoje da Boa Nova, né? Entendeu que Boa Nova... E é o que a gente fala aqui sempre no nosso programa, porque a maioria dos nossos ouvintes são católicos e evangélicos, né? Espírita é aquela média que sempre tem, 30%. Quando dá 30%, quando eu falo assim que uns 30% dos ouvintes são espíritos, eu falo, 30%, mas fala alegre, porque 30% é muito. Você quantificando. E muitos ligam para cá, sim, falam claramente que são católicos, né? Os evangélicos, segundo o Helder, eles só ligam para fazer questionamento muito, né? Mas ligam, mas estão escutando. Agora, os católicos sempre falam, sou católico, a gente fala, continue católico, né? Nós temos que ser ecumênicos. A caminhada da humanidade é para o ecumenismo, né? Verdade. Nós temos que ser, a religião de Jesus é o amor. Não, e ele também se surpreende em ver que nós somos totalmente diferentes daquilo que eles pensam. Porque tem muitos que pensam que nós somos macumbeira, que vai voar coisa, e não é nada disso, né? Na nossa casa espírita nós falamos em Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso grande amigo, né? O grande erro, na verdade, não são as diferenças religiosas. É a diferença que as religiões têm feito com o propósito de Jesus. Levando muito para o lado da religiosidade, do culto ao exterior, como os fariseus faziam há muitos séculos atrás, e esquecendo da pureza da mensagem do Evangelho. Rafael, você é mais novo do que a gente aqui, né? E o que a gente tem visto muito também dentro da doutrina espírita, dentro das casas espíritas, a gente anda em muitas casas espíritas. E a gente não se mete em casa de ninguém, né? Cada um faz o seu trabalho e a gente tem que respeitar. Mas é um certo dogmatismo também que estão criando dentro de um monte de casa espírita, né? Certas coisas que a gente acaba vendo, que fala, pô, mas isso aí não tem sentido de ser, né? Muitas coisas mesmo que a gente vê. E o que que você pode pensar como um rapaz mais novo aí que está integrado mesmo? É falta de estudo mesmo, falta de conhecer a obra, falta de ver realmente o que que tem que ser feito? André Luiz fala, em uma das obras dele, que a pessoa que conhece 30 minutos de Evangelho de Jesus, ele já tem bagagem espiritual para uma vida inteira. Então eu creio que a maioria de nós, os ouvintes, a gente já tem uma bagagem espiritual muito boa, talvez até para mais de uma encarnação, porque certamente já ouvimos falar de Jesus mais de 30 minutos em nossa vida. E o grande erro, dentro do movimento religioso, especialmente do movimento espírita, eu creio que tem sido quando as pessoas querem sair do arroz com feijão, quando a gente quer sair do que é simples. Porque se a gente pegar o exemplo do próprio Cristo, ele não precisava nem do templo religioso para estar pregando a boa nova do reino. Ele normalmente fazia isso na casa dos seus discípulos, em especial fazia muito na casa de Simão Pedro, sempre nas margens do Tiberíades, no alto daquelas montanhas maravilhosas, como foi consagrado o Monte das Oliveiras, por exemplo. E o Sermão do Monte, né? Que foi exatamente no monte que ele fez aquele sermão, que praticamente é a constituição universal. Universal, né? Se a gente quiser viver bem, é só seguir as bem-aventuranças. Né? Eu digo que um compositor como Beethoven tem uma obra maravilhosa, mas a Nona Sinfonia de Beethoven é a obra-prima que ele conseguiu fazer na Terra. Jesus, todo o Evangelho é maravilhoso, mas as bem-aventuranças é a Nona Sinfonia de Jesus, do discurso dele. Então, na Nona Sinfonia, Beethoven já estava surdo, não? Eu não sei te responder. O fato é que o Cristo, ele prezava muito por essa simplicidade, mostrando que o templo ele tem que ser construído no nosso coração. E a grande dificuldade, dentro do que o Jorge levantou, tem sido a seguinte questão. As pessoas querem ser espíritas, querem ser cristãs, quando eles chegam dentro da casa espírita. E esquece que este é um movimento que tem que começar muitas vezes dentro do próprio lar. Ele quer instituir coisas e trabalhos dentro de um templo religioso que dentro de casa ele não consegue fazer ainda, com os filhos, com a esposa, com os pais, e chega na casa espírita e ele quer implantar. E aí por isso que vem esse tanto de dogma, por isso que desvia tanto do que tem que ser realmente o caminho de um cristão, né? E a gente observa que se nós quisermos ser cristão, nós temos que começar da nossa casa, né? Sem dúvida. Eu sempre nas minhas palestras falo, se vocês quiserem saber se eu sou um bom espírita, vai perguntar para minha mulher, para meus filhos. Eu até brinco, vai perguntar, não? Então a gente vê que na realidade a gente tem que começar na nossa casa, né? Isso, e um fato interessante é a gente perceber esse desequilíbrio que o Jorge comentou dentro das casas, muitas vezes para menos, para mais. É a gente fazer uma avaliação mesmo dos trabalhos que precisa existir num templo religioso e esses trabalhos que estão acontecendo nos nossos lares. Por exemplo, se a gente estudar a história do cristianismo primitivo, a gente vai ter muito isso na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, como também na Paulo e Estevão, ambas de Chico Xavier. A gente tem ali o histórico desses primeiros trabalhos. A gente vai perceber que um trabalho social tinha três pontos fundamentais que serviam de base. O primeiro, que foi muito caracterizado com a figura de Pedro, era assistência material aos enfermos que procuravam a casa do caminho. Então essa era a primeira preocupação, encher a barriga das pessoas que ele iam, porque eles compreendiam que precisava suprir essas primeiras necessidades, como Cristo fazia, curando, dando um esclarecimento, fazendo esse primeiro acolhimento, que muitas vezes é material. O segundo ponto, que foi marcado com Estevão, foi a orientação espiritual a estas pessoas, que veio através da pregação diária do Evangelho. Então dava para eles o alimento material, dentro do necessário, dava a pregação espiritual, que é falar de Jesus para reerguer aquela pessoa. E depois de 20 anos, e aí a gente percebe que é uma construção, Paulo de Tarso percebeu que precisava de uma coisa a mais. Então ele faz a segunda viagem missionária para arrecadar recursos financeiros e construir em Jerusalém, na Casa do Caminho, um galpão para ensinar trabalho, para ensinar uma profissão, um ofício às pessoas que ali estavam, para eles caminhar com as próprias pernas. Então são três pontos para você promover uma pessoa. Você oferece para ele o necessário, fisiologicamente falando, oferece para ele o alimento espiritual que vem através de Jesus, e o terceiro ponto, você ensina ele um caminho de uma profissão para ele seguir a vida. E às vezes a gente não consegue implantar isso nos nossos lares. Por isso que na nossa casa espírita, muitas vezes está falho. A gente não consegue medir em que proporção eu tenho que dar um material e podemos correr o risco de virar assistencialista ou de não fazer nada. Não estamos lembrando de falar de Jesus, falamos muito científico, filosoficamente, mas pouco do Evangelho, e dificilmente a gente vê oficinas na casa espírita para promover o ser humano, dar oportunidade de trabalho. Por quê? Porque no nosso lar a gente não sabe dosar o que a gente vai dar para os filhos, muitas vezes pecamos pelo excesso ou pela falta, não fazemos o que deveríamos fazer em relação à mensagem de Jesus, porque a gente faz o culto uma vez por semana e acha que está fazendo muito, sendo que a gente alimenta todo dia e a proporção do alimento material e espiritual precisa ser o mesmo. E hoje em dia a gente tem blindado os filhos, as crianças, do trabalho. É. Não que a gente vai abusar, mas a Kardec fala que o trabalho, o limite é as próprias forças. Então a criança, ela tem as forças dela. E você não vai fazer ela trabalhar como um adulto, mas ela pode aprender a cultivar uma horta, aprender um primeiro trabalho ali dentro de uma marcenaria, numa carpintaria, foi assim com Jesus. E aí você implantando isso dentro do lar, vai ser automático conseguir colocar isso dentro da casa espírita. Então a gente vê muitas vezes um movimento religioso sem conseguir promover o social da forma que deveria promover, porque dentro dos nossos lares também a gente não faz. Ah, e tem uma coisa que você falou aí, Rafael, que com isso tudo você está criando a libertação do ser. Ele não precisa ficar preso a nada, né? A Bolsa Família, essa coisa toda, né? Ele aprende a se virar, né? É interessante, a gente costuma perceber nas distribuições que existem na casa espírita, seja de sopa, de cesta, e eu sempre comento isso nas palestras. A gente dá uma cesta básica no final do ano e olha que é um trabalho maravilhoso, que precisa acontecer, o trabalho. Sim, material. Tem dúvida. Mas a gente entrega a cesta e fala assim com a pessoa, até ano que vem. Ou entrega uma sopa e fala assim, até semana que vem. É a mesma coisa a gente falar assim, olha, até ano que vem, porque você vai ter um ano péssimo, você vai continuar passando fome, e ano que vem você vai vir aqui para mim ser caridoso. Pegar uma cesta de novo, né? Então você não dá perspectiva para a pessoa, porque de forma inconsciente, a gente sabe que as nossas casas ainda não estão preparadas para ensinar um ofício digno para aquele pai de família, para ele caminhar com as próprias pernas. Nem a sociedade, né? E agora vem com esse problema de exploração do trabalho, aquela coisa toda, se você botar um garoto para trabalhar, aí é capaz da polícia, da justiça vir e te proibir de ensinar uma criança, porque eu com 7 anos já trabalhava. E não me arrependo nenhuma de meu pai ter ensinado uma série de coisas na sua profissão, né? E certamente o quadro da necessidade humana estaria diferente se os pais preocupassem mais em ensinar uma profissão para os filhos desde muito jovem. É. Ensinar a pescar, né? Isso é importante também. Mas não tirar o filho da escola para trabalhar, né? Aí já não pode, né? Exatamente. Tem que ser algo em conjunto. Ou seja, que é instruir a criança também, não só ali o ofício do trabalho. Como você falou, primeiro vem você suprir as necessidades, depois evangelizar, né? E depois o ofício. Certamente. E deixa eu só comentar para vocês, que a gente não comentou no começo, a pergunta para sorteio. A pergunta para sorteio é: na sua opinião, o Evangelho de Jesus continua atualizado? Então, deixa a gente a sua opinião, se vocês acreditam, né? Deixa um comentário rápido pra gente ir lendo também aqui no WhatsApp ou no Facebook. Se você acredita que o Evangelho de Jesus continua atualizado. E aí a gente vai sortear dois livros no final do programa. Eu queria também passar, tem uma mensagem aí, né, Jorge? Comenta aí essa mensagem. Nós estamos falando sobre os nossos ouvintes. Aí o Milton, do Bosque dos Eucaliptos, no bairro, ele disse também, ó, sou católico, mas sou ouvinte assíduo do programa Vivência Espírita. Está mandando um abraço pro Rafael. Mandando um abraço aqui para a dupla, Jorge Reis e Rui Barbosa, né? Agora nós estamos tripla, faz tempo já, viu, meu? Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa, né? Aqui é o ataque do Barcelona. Né? Né? Não, eu e o Rodrigo veio mesmo trazer coisa não, nova. Então é RBRB, JR e RC. Né? Lá não tem esses símbolos também para o ataque do Barcelona, então aqui também é assim. Então você vê que nós falamos aqui, nós estávamos falando dos ouvintes, né, que eram de outras religiões, o Milton já ligou para confirmar, né? Mas nós já tivemos ouvintes aqui que ligaram para... Encontraram com o Rui e falaram, Rui, eu ia na missa das 7, mas estava atrapalhando escutar o programa, eu mudei para a missa das 10. Agora estou indo na missa. Escuta o programa primeiro para depois ir, ir na missa, né? Não, e tem outra. Teve uma menina que trabalha num templo aí evangélico, ela fala, olha, tem três pastores que primeiro ele ouve o programa de vocês, para depois, à tarde, ele passar uma série de informações que ouviu no programa de vocês. Só que não fala que ouviu o seu programa, né? Ótimo, mas pelo menos estamos ajudando em alguma coisa, né? Não, mas... eu também tenho outro caso do amigo meu, né? Ele é católico também, mas ele é um estudioso da doutrina, estuda bastante. Não sei se é estudioso, lê bastante as obras da doutrina. E aí ele vai numa igreja aqui em São José dos Campos e começou a perceber que as pregações do padre eram espírita, não era? não era. Aí ele foi falar com o padre e falou, padre, mas essas coisas, essas terminologias que você está usando aí, tudo que está no livro espírita. Não fale nada, fique quieto. Não, ele só faltou falar que era o poder da fé, né? Falou, é o poder da fé, não fala isso. Falei, mas aqui nós tínhamos o padre João, que era famoso aqui, mas muito bom, muito bondoso, muito amigo, e um dia deram de presente para uma pessoa da igreja dele, da católica, e ele foi perguntar para o padre. Padre João, me diga uma coisa, eu recebi esse livro, posso ler esse livro? Pode, porque eu leio esse livro e uso também nas minhas homilias, mas não fala pra ninguém, não. Então, são essas coisas bonitas que acontecem. Que não fala de Jesus, né? Fala do Evangelho de Jesus, né? E a gente, deixa eu só comentar, a Bia, Beatriz, que estava lá, também tinha ido no Recanto, ela manda, bom dia, queridos amigos vencianos, ontem tive a maravilhosa oportunidade de conhecer e ouvir o Rafael falando sobre Paulo Estevam e Recanto, no Recanto de Luz, irmã Sheila. Fiquei encantada, uma bênção, gratidão, luz e paz. Legal, né? E outro que teve lá também é o Edinaldo Moreno. Conhece? Conhece o Edinaldo Moreno? É o Ed Moreno. De chapéu e tudo. Isso. O WhatsApp denunciou o nome dele, porque o nome artístico dele é o Ed Moreno. Quando ele está com chapéu, é claro. O Rafael não viu, né? Mas ele chegou de tarde atrasado, né? Levou uma bronca do Edson também. É. Olá, ele mandou, olá, bom dia, meus nobres amigos Rodrigo, Jorge Reis, Helder e Rui. Maravilhoso e esclarecedor programa. Gratidão pela tarde de ontem no Irmã Sheila. Legal, né? Então vamos. Eu só queria comentar, fazer uma pergunta. E aí eu não sei se vale a pena a gente deixar para o próximo responder depois dos comerciais. Pois. No livro Boa Nova, lá no início, né, no prefácio, Humberto de Campos ele fala que é melhor ser um espírito evangelizado do que ser um espírito esclarecido. Bem no final da. Aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso. O que é ser um espírito evangelizado? Qual a diferença entre um espírito evangelizado e esclarecido? Tá ótimo. Aí depois os nossos... Isso. Deixa eu falar só do Ed Moreno. O Ed Moreno é o seguinte. Ele chegou à tarde e nós descobrimos por quê. Porque da outra vez que nós dois estivemos lá, o Alan Wilson estava também, que é o cantor, né? O tenor. E aí o Alan Wilson, ele vê alguém que canta, ele bota pra cantar junto com ele e mata a gente de vergonha, né? Porque a gente cantando junto com ele. Aí nós ficamos, o Ed ficou sabendo que o Alan Wilson tava lá e resolveu ir depois que o Alan Wilson foi embora pra poder não passar vergonha. Deixou só eu passar vergonha sozinho lá cantando com o Alan Wilson, né? Mas só que eu tava preparado. Falei, não, hoje eu não vou nem deixar minha garganta preparada, porque na hora que ele me chamar pra cantar, eu canto direitinho, né? E aí eu não tive medo, eu fui. Agora, o Ed é um medroso. É. Ele ficou com medo de enfrentar. Mas não era, como é que é? Alambique e dois tremores? Como é que era? Era um tenor e dois tremores. Tremores. É. Da outra vez. Mas dessa vez eu fui lá e falei, não vou passar vergonha aqui, não. Né? O Alan Wilson é fora de série, né? Uma pessoa, nossa... Ele estará conosco no encontro aí de... Tá marcado, né? Tá marcado. Então

é a certeza de paz com o Senhor. Oh, oh, oh. Oh. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Rafael Lavarini, da cidade de Sete Lagoas, falando sobre a Boa Nova. Rodrigo, você tem uma pergunta a fazer para o Rafael? Comentar aqui também que a... Só antes de comentar a pergunta, então, o pessoal entrou aqui, a Paula de Biasi, que lá das 13, que vão estar aqui daqui a pouco também fazendo, mandou uma mensagem, que delícia de programa, adorei Rafael, ela vai estar aqui também junto com as irmãs, eu acho, fazendo o sorteio, né? Daqui a pouco estão aí. Maurício Tomé entrou aqui também, mandou um bom dia, pessoal. Eu iria ir, mas já está lotado. Quero deixar um abraço a todos. Bom, Maurício, você vai perder o bolo, né? Não, mas ele acabou vem... de chegar um bolo aí. Eu só quero que ele confirme se ele vem no último domingo de janeiro. É, ao vivo, tem que confirmar. É ao vivo, assim. É A Leila Maia também entrou aqui, disse que pediu o endereço, pode participar aqui, pode vir, aproveita e vem comer um bolo. Que, quem mandou um bolo pra gente? Aniversário, ganhamos a Deli. Foi a Deli, né? É, Deli mandou um bolo pra gente, então vocês estão ouvindo aí. Em homenagem aos 13 anos do programa Vence Espírito, que a gente vai comemorar dia 18 agora. Estamos aguardando o Fernando para vir falar alguma coisa, porque ele também foi um dos fundadores do programa, né? Uhum. Até agora não chegou. É, então, a gente desconta bônus horas dele, não tem problema. A Patrícia Félix mandou um bom dia a todos. O Evangelho de Jesus, na minha opinião, sobre a pergunta, sorteio, se o Evangelho de Jesus continua atualizado hoje em dia, né? Então, o Evangelho de Jesus, na minha opinião, não estará desatualizado nunca, ainda mais que estamos longe de todos professarem os seus ensinamentos em plenitude. Amor e paz a todos. A Bia entrou aqui e falou que o Jorge deu um show com o Alan. Eles falam que o Edson ensinou o Alan a cantar, né? Então ele fala que o Edson é o mestre dele que ensinou ele a cantar. Então a Adeli mandou um bom dia, amigos vivencianos e toda a equipe do programa. Bom dia, Rafael. Recebam todos meu abraço pelo ótimo programa. Sempre muito bom ouvir o Rafael e também pelo aniversário do Vivência Espírita. Gratidão a todos vocês. E nós também te agradecemos, Dani, pelo bolo que enviou aqui pra gente. Vem aqui também para comemorar junto, né? E quem quiser, só chegar aqui na rua Euclides Miragaia, 394, centro, aqui no VIP Centro, né? Vai lotar, vai lotar a rua, né? Vai fechar. Você que trabalha lá na câmera, Rui, já vai ligando pros marronzinhos. Isso, fechar a rua aqui, o Cris Miragai. Brincadeira. Então, Rafael, voltando lá sobre a pergunta, tô no livro Boa Nova, né, de Humberto Campos, lá no prefácio. Ele fala, ele conta, né? E é um livro muito interessante, que conta a vida dos apóstolos, conta o que Jesus falou, só que no detalhe, né? Parece que foi colocado num painel mental, assim, ou eles, quem escreveu, estava lá no momento, né? Não sei dizer, precisar. Mas com uma riqueza de detalhes esse livro, né? Que conta até como que Jesus, ele se comportava na hora que estava conversando com os apóstolos. Eu achei incrível isso, né, em detalhes. E ele fala no prefácio que mais importante que ser um espírito esclarecido é ser um espírito evangelizado. O que é isso? O que seria? Bom, primeiro, só dar uma pincelada aqui em relação à obra. Eles perguntaram para Chico quanto à sua obra, quais são os livros mais importantes, o que ele mais gostou, e Chico considerava os livros como se fossem filhos dele. E até hoje foram psicografados 497, e certamente serão lançados mais algumas dezenas aí adiante, dos materiais que ficaram com os amigos. Então ele cita três livros sendo os mais importantes para ele: Paulo e Estevão, Boa Nova e Cartas de uma Morta, que foi o livro escrito por Maria João de Deus, sua mãe. É, além disso, ele conta que a história que o mais emocionou foi a história de Alcione, em Renúncia. Então ele coloca esses três livros, mas destacando também a história de Renúncia de Vida de Alcione. É, o detalhe de Boa Nova é que no prefácio, ainda no prefácio que você está comentando, Humberto de Campos fala que ele conseguiu pegar das tradições espirituais superiores 30 histórias da vida de Jesus que a Terra ainda não conhecia. Então, com essa fala dele, a gente começa a perceber realmente a importância do livro, casando ao que o Chico falou, que está entre os mais importantes. Então, de fato, são histórias que antecederam ou postergaram algum ensinamento do Cristo que a gente encontra em um dos quatro evangelhos, mostrando para a gente a importância de não apenas ler como uma história muito bonita, mas como um estudo. E o próprio livro, Boa Nova, vai responder sua pergunta. Tem um capítulo em que Jesus destina a explicar sobre a oração. E João pergunta a Jesus, João discípulo, como que deveríamos interpretar a oração? Como uma súplica ou como um louvor? Como interpretar a oração? Uhum. Uma súplica ou um louvor? E Jesus responde que prece é toda vez que o filho entra em conexão com o pai, seja para louvar ou agradecer. E aí, a gente percebe que Jesus responde prece. Ele não responde oração. Então ele já faz uma diferenciação. E mais adiante ele fala, mas o filho que de fato aprendeu a orar é aquele que coloca as suas mãos e o seu tempo em benefício do próximo, fazendo com que seja um homem evangelizado. Então nessa frase de Jesus a gente percebe que há uma diferença daqueles que ficam usando o conhecimento religioso para louvar, para pedir, para agradecer, e aqueles que louvam, pedem, agradecem, mas acima de tudo eles vão ao campo de ação, saindo de trás do que Emmanuel chama em Paulo Estevão, de cátedras confortáveis, né, dos púlpitos, e indo ao plano de ação, que foi o que Jesus fez, renovando todo o processo de pregação da virtude que a sociedade até então conhecia, criando na terra a fórmula, né, da verdadeira benemerência social. Então, ser esclarecido, muitas vezes, é esse momento que a gente está louvando, agradecendo, pedindo, mas ser evangelizado é quando a gente vai para o campo de ação, né, quando a gente trabalha em benefício do próximo. Rafael, nós temos alguns cursos aqui, né, e como a gente acaba fazendo instrução, dando instrução nesses cursos, né, é interessante as pessoas falarem, nossa, mas depois desse curso aqui, depois que eu estou fazendo, depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu conheci a doutrina espírita, me modifiquei, eu só tenho que agradecer e tal. Aí eu falo assim, pessoal, nós somos muito bons em pedir e agradecer. A gente pede e agradece. A gente pede. A pessoa fica usando agradecimento como um pagamento, você já percebeu? É verdade. Né? Então, você pede alguma coisa, você consegue aquela coisa. Aí você agradece, ou agradece é o pagamento. Fala, pô. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu falo para as pessoas assim, tudo bem, você pede e recebeu. Pede e recebeu. O que que você está dando? Ou está achando que Jesus e Deus não precisam da gente, né? E assim, até o perdão, ele vai entrar nesse âmbito, porque às vezes a gente erra com alguém e pede desculpa. Ou alguém erra com a gente fala assim, não, eu te desculpo. Mas não tem nenhuma ação imediata que vai mostrar que realmente você conseguiu desculpar-se com aquela pessoa. Um fato interessante foi quando o Chico chegava normalmente em alta madrugada em casa, e quando ele chegava, ele ainda morando em Pedro Leopoldo, ele tinha um hábito de brincar com o cachorrinho dele. E a irmã ficava escutando ele brincando ali 3 horas da manhã com o cachorro, ficava incomodada. Né? Aí teve um dia que o Chico foi pro trabalho, ela pegou um veneno ali, colocou na bolinha de carne e deu pro cachorro. Né? E o cachorro do Chico, quando ele chegou, tava durinho lá no chão, tinha morrido. E não dá para esconder as coisas do Chico, né? E ela então fez isso de forma escondida, aparentemente, mas o Chico sabia que ela tinha envenenado o cachorro. E então, ele falou, não, mas eu perdoo, eu não... Nem comentou com ela que ele sabia. E falou que relevou e deixou por aquilo mesmo. E à noite, quando ele foi para a reunião no dia seguinte, ele não estava conseguindo receber nenhuma mensagem. E estava sentindo uma dor muito forte no peito. E o Emmanuel aparece para ele e dilata a visão espiritual dele. E ele percebeu que toda a região do tórax dele tinha uma mancha escura. E Emmanuel fala que isso era a falta de perdão, que ele não havia perdoado a irmã. Falou, mas eu perdoei ela. Não perdoou. Perdoei. Faça alguma coisa por ela, para mostrar que você perdoou. Dê ela alguma coisa que ela goste, mas ela matou meu cachorro, eu vou dar um presente pra ela. Aí a gente já começa a perceber que uma coisa a gente falar, outra coisa é fazer algo por aquele que nos feriu. E aí o Chico falou assim, ah, vou dar ela uma máquina de costura, que é o que ela gosta. E ele foi olhar o preço da máquina de costura, era muito maior do que o salário dele. Mas como que eu vou fazer? E aí o homem era amigo dele, dividiu aí em várias parcelas, o que não era comum na época, e entregou a máquina de costura. Mas a irmã chorou com tanto remorso e com tanto amor com aquele gesto do Chico, que na hora o Emmanuel aparece novamente, dilata a visão espiritual e ele vê uma luz saindo do peito da irmã do Chico e neutralizando aquela mancha escura que ele já estava com ela há dois dias. Então mostrando pra gente que não adianta só falar assim, desculpa, me perdoa, eu te desculpo, se a gente não fizer alguma coisa em benefício da pessoa. Bacana. Rafael, o livro Boa Nova, né, ele faz uma reunião de passagens, assim, organizadas cronologicamente, né, da vida de Jesus e dos companheiros de Jesus também. Começa desde o nascimento, né, e até depois da crucificação. Cada capítulo contém, assim, ensinamentos específicos. Agora, é muito interessante algumas coisas que são desfeitas, eu falo assim, até desfeitas. Por exemplo, o capítulo que fala lá sobre Judas é muito legal, né? É uma maravilha. Uhum. Eu até recordo de uma frase de Simão Pedro, na obra Paulo e Estevão, quando Paulo havia se convertido e chega do deserto depois dos 3 anos, querendo converter o mundo, né? Querendo ir para sinagogas e falar. E aí Simão Pedro chama ele uma conversa em particular e fala assim, olha Paulo, eu creio que você terá uma sorte maior que a de Judas, porque Judas teve pressa da vitória. Judas foi mais ignorante do que perverso. E eu tenho certeza que você não vai fazer o mesmo. Aí ele assustou. Porque no próprio Boa Nova, Jesus vai falar com o próprio Judas que a doutrina dele não é a doutrina dos números, mas o principal objetivo é constituir o reino dos céus no coração do homem. E isso muitas vezes é demorado. Então, o que Judas muitas vezes teve foi realmente a pressa da vitória. Ele acreditou que para conquistar o mundo, eles deveriam contar com a ajuda das pessoas de posses, eles deveriam contar a ajuda de soldados romanos, da inteligência dos gregos, que Jesus, naquela simplicidade, naquela tranquilidade, ele não poderia vencer sozinho. Então, ele queria que Jesus fosse mais ousado, a palavra é essa. Ele acreditou que Jesus, sendo preso, e ele tendo ali 30 moedas, por exemplo, para iniciar essa revolução, ele, com a coragem que ele tinha, com os contatos que ele tinha, ele poderia levar a mensagem de Jesus mais adiante. E depois libertaria Jesus e Jesus não passaria de um simples colaborador com seus poderes espirituais. Mas a gente sabe que realmente foi uma ignorância nesse ponto do Judas. Agora eu até peço permissão para a gente voltar um pouco no início da obra, para a gente também fazer uma conexão com o que falamos em relação ao Evangelho e à família. Porque no capítulo 1, primeiro capítulo de Boa Nova, Humberto de Campos vem fazer mais uma descrição histórica da época. Como que estava a sociedade daquela época, qual que era o papel de Roma, do imperador, como que Jesus foi recebido, né, nesse quadro social. E já no capítulo 2 ele começa mesmo a história. E o interessante é que é a história sobre a vida de Jesus em família. Que Isabel visita, recebe, aliás, Maria recebe a visita de Isabel em sua casa. Quando Jesus e João Batista, respectivamente, tinham 12 anos e 12 anos e meio. Porque João Batista, primo de Jesus, pois Isabel era prima de Maria de Nazaré, era mais velho que ele em torno de 6 meses, segundo o Evangelho de Lucas. E diga-se de passagem, o Evangelho de Lucas foi escrito por Maria de Nazaré. 80% do Evangelho foi Maria. E João, né? E João. E por orientação de Paulo, que escreveria o Evangelho, mas não teve tempo, Lucas acabou colhendo essas informações em Éfeso com Maria. Então, nesse Evangelho, conta-nos que Jesus, ele reencarnou 6 meses depois que João Batista. E o fato interessante é que no diálogo das duas, entre Maria e Isabel, Isabel expunha ali suas preocupações em relação a João. Porque não era normal para um menino de 12 anos ele sumir igual ele sumia. E ficava horas e horas desaparecido. E quando Isabel ia encontrá-lo, encontrava-o nas estradas agrestes, né, desertas da região da Judéia, em meditações profundas. Ficava longas horas meditando no deserto, conversando com um, orientando o outro. E ela achava aquilo ali muito, muito surreal para uma criança aí entre 10 e 12 anos de idade. E Maria, além de concordar com Isabel, ela dizia que Jesus fazia o mesmo. E não raro, levava para dentro de casa criminosos que eram muito conhecidos na região, oferecendo para eles alimentação, oferecendo um banho, um leito asseado. Então elas estavam ali surpreendidas com aquelas atitudes. E Maria falava, olha, por mais que eu saiba que os nossos filhos vêm trazer uma mensagem renovadora para toda a humanidade, trazendo a todos nós paz e esperança, eu temo pelo futuro deles. Então a intuição de mãe ali também já estava falando, porque Jesus veio trazer a espada. E essa espada é justamente isso, é tirar a gente da posição de acomodados e trazer uma mensagem que convide-nos a um movimento da alma, a fazer algo. E para nós que muitas vezes há séculos e séculos estamos andando no comodismo, essa mensagem no passado fez com que a gente perseguisse essa ideia cristã. Ou seja, era uma inovação, né? Era uma inovação. E até hoje, quem inova já sofre, né? A gente já não costuma ver com bons olhos, né? Como o próprio Chico sofreu muito, e não tem muito tempo isso. Então as duas estavam compartilhando aquela preocupação e em um ponto da conversa Maria fala, olha, mas o que mais me preocupou foi que, alguns dias depois em que Jesus foi apresentado novamente, a gente foi com ele ao templo, quando completou os 12 anos de idade, eu voltei muito preocupada, porque lá no templo diziam que ele viria para a perdição de muitos em Israel, e eu não sei o que vai ser do futuro dele. E então eu chamei José para uma conversa em particular. E conversei com José, falei das minhas preocupações, mas o que mais me impressionou foi que no dia seguinte, como se soubesse de todo o teor da conversa, Jesus aproximou de mim e perguntou, mãe, que queres tu de mim? E ali ela ficou balançada. Uhum. E Maria contando para Isabel e falando assim, eu falei com ele que eu preocupava, eu queria o bem, mas eu preocupava. E Jesus então mais uma vez responde, mas não preocupe, porque eu já estou com Deus. Eu já conheço as leis de meu pai. E aí a gente faz um paralelo e começa a refletir no nosso âmbito familiar. Se a gente conseguisse implantar essas leis de Deus para os nossos filhos, para que preocupar? Se conseguíssemos mostrar para eles o Evangelho de Jesus, conforme precisa ser consagrado na Terra, qual preocupação teríamos? E é essa pergunta que Jesus faz para Maria e para todas as mães, para todos os pais. E aí ela fala assim, olha meu filho, não adianta não, eu sou mãe, eu vou continuar preocupando. E aí ele vai dar uma última cartada falando assim, olha, então você vai ficar tranquila, porque a partir de hoje darei a maior exemplificação aos olhos de meu pai. Então Jesus faz uma promessa, ó, a partir de hoje darei a maior preocupação aos olhos de meu pai, com 12 anos de idade. E aí eu faço um ponto final breve e abro um parênteses, porque muitos ficam discutindo o que Jesus fez, o que Jesus foi dos 12 aos 30 anos de idade. Qual que foi os trabalhos? A gente até ouvindo muito, eu sempre comento isso com meu pai, a questão dos essênios, que talvez Jesus ficou com eles aprendendo, mas uma pergunta eu faço. Ficou isso? No livro A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, a gente consegue perceber que Jesus plasmou o planeta Terra. Ele criou o planeta Terra, com a potência espiritual que esse homem tem. Será que ele deveria aprender alguma coisa com os essênios? E no livro A Grande Espera, escrita por Corinna Novellino, que foi conta a história de Ourives Barçanuvo, como Marcos, e lá ele relata que ele chegou lá e ensinou o povo em ser. É diferente. E então Jesus fala, olha, eu vou dar a maior exemplificação a partir de hoje. Aí eles terminam o diálogo entre Isabel e Maria e Humberto de Campos começa a fazer alguns comentários. Aí Humberto de Campos fala que naquele dia Jesus chegou com humildade a José, seu pai, e o pediu que o admitisse nos trabalhos da carpintaria, como se quisesse mostrar para a humanidade inteira que o maior trabalho aos olhos de Deus é o trabalho constante e diário para conseguir o pão de cada dia, com o suor do próprio esforço. E aí Humberto de Campos ainda complementa que além de trabalhar com José, dedicando-se para a família, ele estava presente diariamente no seu lar, levando alegria e esperança aos seus pais. Então, 90% do tempo da vida de Jesus foi dedicado à família. Do primeiro ano de nascimento aos 30 anos de idade, ele viveu para a família. 10% de vida pública. E às vezes a gente quer ser santo do dia para a noite e achar que é só estar dentro do templo religioso que a gente vai transformar. E a gente não pode esquecer que essa foi a grande mensagem que ele começa o livro Boa Nova mostrando isso para a gente. Eu penso, Rafael, que quando tentam fazer de Jesus um Deus, aí você tem que proteger esse Deus, né? A gente nunca soube que Deus trabalhou, que fez nada. Então tem que ser sempre aquela pessoa a ser contemplada. Então até isso acaba apagando da vida da pessoa, né? Tirando fora o trabalho normal, como um homem qualquer que estaria ali trabalhando. Então, falando, mas como que um Deus ia fazer isso? E o próprio então, Cristo fala mais tarde no Evangelho, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Exatamente. Né? Então, você querer tornar algo que não é, que na realidade não é, né? Jesus é um Deus, sim, para nós, né? Se a gente for comparar, assim, no sentido de qualidade espiritual, no sentido de ser um espírito que criou a terra, digamos assim, como ele plasmou a terra, é aquele que estava, né, antes da terra ele estava lá fazendo isso aqui, já aquela luz, bola, né, de fogo se tornar uma coisa que para as pessoas viverem. Então, 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito superior. Então, se a gente for olhar para um homem desse, perto da gente, ele é um Deus mesmo, se a gente for olhar, nesse sentido, né? Agora, não no sentido do Deus, como as pessoas querem fazer, que Jesus seja o mesmo, Deus e Jesus seja a mesma pessoa, né? Então, acaba apagando certos pontos importantes da vida de alguém, como é da vida de Jesus, dos 13 aos 30 anos, aí as divagações começam a acontecer. Até dizer que os extraterrestres tiraram ele da cruz, né? Tem todas essas histórias, a gente pega, que são histórias que a gente deve ler também, né? Claro. Tudo a gente deve ler para nós mesmos interpretarmos. Aí fica criando um marabalismo em cima da vida de Jesus, quando na realidade é uma coisa muito mais natural do que a gente imagina, né? O que Jesus traz para a gente é muito mais sentimental, muito mais de sentimento do que propriamente de sobrenatural. É o que ele fala no Boa Nova. O primeiro objetivo dele na Terra é constituir o reino dos céus no coração do homem. Né? Então ele fala de sentimento, né? Ele fala de transformação de dentro para fora. E tem uma passagem de Paulo, já escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele, o capítulo 13, que é aquela que fala do amor de uma forma maravilhosa. Em um momento ele fala que, por enquanto, enxergamos a imagem de Deus como se estivéssemos olhando um espelho embaçado, mas que chegará um momento em que enxergaremos o em face a face, que é o que Jesus conseguiu, né? Ele conseguia ver a Deus e as suas leis de uma maneira muito límpida, e nós vamos caminhar para isso um dia, mas para que a gente consiga alcançar, nós precisamos estar dispostos a movimentar a alma, não ficar na inércia de louvar, de agradecer, mas ir de fato ao campo de ação, que é o que ensina no livro Boa Nova. É como a prece de Cáritas, né? Que um dia nós podemos refletir a sua imagem, né? Exatamente. Não só ficar vendo embaçado. O Aécio César, nosso colunista aqui do site, manda um bom dia a todos do Vivência Espírita, e ao amigo Rafael, entrevistado de domingo, que ele também é de Sete Lagoas, né? Quanto à pergunta, sim, o Evangelho de Jesus continuará sempre atualizado. Agora, seus seguidores é que ainda se encontram na Idade da Pedra, quanto ao conceito do cristianismo redivivo. Vale a todos nós, cristãos da atualidade, aquilatar nossos pontos de vista de que realmente é servir ao Cristo. Um forte abraço a todos. Aqui também a Ieda. Mano, bom dia a todos do Vivência. Louvado seja Deus por esse programa. Parabéns ao Vivência Espírita, que permaneça conosco por muito tempo. Quanto à pergunta, o Evangelho de Jesus é e sempre será a nossa bússola, para que a gente nunca se perca no caminho. Portanto, ele permanecerá sempre atualizado. E o Edson Barbosa, médico lá do Recanto, que estava com a gente fazendo um trabalho, agradeço a presença do Rafael Lavarini no dia de ontem no Recanto de Luz Irmã Sheila, em Ribeirão Pires. Foi magnífica a palestra dele. Estendo meus agradecimentos ao Jorge, Helder, Rodrigo, Camila pela ajuda na tarefa de ontem. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Legal, Edson sempre participa aqui com a gente também. E ele falou que ia ligar, né, aqui, né? A gente está esperando o telefonema dele. É brincadeira, eu sei. É só para deixar ele desesperado, porque o que acontece? Ele tá sem telefone na casa dele. Mas ele deve estar escutando pela internet, pelo 3G. E a Beatriz também mandou aqui, o Edson. Fiquei muito feliz, emocionado em te conhecer o trabalho de luz e cura no Recanto de Luz, irmã Sheila. Gratidão. Vamos então para os nossos comerciais? Isso, daqui a pouco nós vamos para os nossos comerciais, pedindo para as pessoas que nós vamos, as meninas, as três estão aí já, três com Z no final, três, né? As três estão aí já. O o sorteio que nós vamos fazer, que elas vão fazer aqui, é o Seminário de Inteligência Emocional e Coaching. O nome é 3 pessoas em sua jornada. Isso mesmo. 4 pessoas em sua jornada. Passo. 4? Passo. Tá escrito certo aqui, eu que li errado. 4 passos em sua jornada. É o nome do... para tudo. É. 3 passos em sua jornada. Agora tá certo? Legal. É, então, o Seminário de Inteligência Emocional, pessoal, nós vamos sortear. Então, comece, quem tiver interessado, já começa a ligar agora, 3941-9750, 3942-9750, ou então aqui no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook. Fala que você quer participar do sorteio. Quem não quer participar do sorteio, nós vamos sortear os livros, né? Quem não quer participar do curso. Então, Seminário de Inteligência Emocional e Coaching foi muito legal. Ah, eles já fizeram isso ano passado. A Patrícia Félix, que ganhou, disse que adorou, né, o curso. O curso é caro pra caramba, mas elas facilitam 1000 vezes aí pro pessoal que quer fazer. Depois elas vão falar aqui, né? É, não, eu tô falando que o curso é muito importante, então ganhar um curso deles não é fácil, não, né? É um privilégio para nós elas virem aqui e dar essa vaga aqui pra gente no programa, sortear para os nossos ouvintes. Então, ligue para nós mais uma vez, 3941-9750, 3942-9750, WhatsApp ou Facebook, entre aqui e fale, eu quero participar do concurso, do curso, né? Eu quero participar do sorteio para o curso. Então nós vamos sortear mais tarde, lá na frente. Então dá tempo de vocês ligarem para cá, que nós vamos para o nosso intervalo comercial. E depois a gente volta também com o nosso momento Gigavale, né? Nosso momento Gigavale. Vamos para o nosso intervalo comercial. Vou ver a música que nós vamos colocar aqui. A música é Evangelho de Luz, com o grupo Castelã. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Quando a angústia revolta, eu não acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é

Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral, mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se é presente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça a infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para o mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. São 9:26. Esse é o momento Gigavale. Rafael, comentário sobre essa mensagem? É uma mensagem maravilhosa que nos faz recordar, em especial, o início do Evangelho de João, quando o evangelista busca retratar essa luz do mundo que veio clarear as nossas vidas, que fora o Cristo. E ainda nos fazendo crer também no que encontramos no Velho Testamento, quando os profetas nos dizem que nós somos deuses e que a gente tem essa capacidade também de caminhar para a luz como o Cristo fez. E fazendo um paralelo a essa mensagem maravilhosa do momento espírita, essas mensagens que João traz em todo o seu evangelho, e dos evangelistas talvez é o que mais fala e faz relação entre Jesus e essa luz espiritual, recordamos de um capítulo em especial do Boa Nova, em que é intitulado Bom Ânimo, onde Humberto de Campos vem contar a história em especial de um dos discípulos do Cristo, Bartolomeu, que é pouco conhecido e pouco comentado no meio espírita também. E Bartolomeu tinha em suas características psicológicas, espirituais, uma melancolia muito forte. Ele era um homem muito melancólico, muito triste, o que os dias de hoje falaria que era um homem depressivo. E essa depressão de Bartolomeu foi potencializada após ele perder a sua mãe, que era a única figura dentro do lar que o compreendia. O pai muito o julgava por seguir Jesus, os irmãos chegavam a agredi-lo fisicamente várias vezes, falando que ele não fazia nada de proveitoso na vida, que seguia um aproveitador. E ele então teve tudo isso potencializado, ainda com a tendência espiritual que ele já trazia à melancolia, quando a sua mãe, a única figura que o compreendia, veio a desencarnar. E Jesus já havia percebido há muito tempo, esse maior psicólogo que já passou na Terra, ele já havia percebido há muito tempo em relação a essa melancolia de Bartolomeu, mas estava esperando o momento certo de conversar com ele. E um dia na casa de Pedro, quando todos estavam dentro do lar de Pedro comentando sobre a Boa Nova, ele percebeu que Bartolomeu continuava lá fora meditando, sozinho, melancólico, e então foi conversar com ele. Bartolomeu desabafou, falou todos os motivos da sua angústia, da sua dor, e Jesus falou com ele sobre a luz do mundo. Ele veio falar da centelha divina e veio mostrar a ele que pelo simples fato de conhecer este evangelho do reino, ele precisaria mudar esse quadro íntimo dele, porque nós que muitas vezes já passamos ou estamos passando por um processo depressivo, às vezes nem sempre a pessoa que vai passar a mão na nossa cabeça vai ser o nosso melhor amigo, mas às vezes a gente precisa de uma atitude mais enérgica. E Jesus, com energia, quis mostrar para ele que o principal ele tinha, e que para ele sair daquela condição de melancolia, dependia única e exclusivamente dele enxergar a vida diferente. Porque a luz se faz em nosso íntimo quando passamos a compreender os nossos problemas, aceitando-os e enxergando-os da melhor maneira possível. Porque, caso contrário, a nossa vida vai continuar em trevas. E foi isso que Jesus quis mostrar para ele, o outro lado da moeda, o outro lado do sofrimento, mostrando que aquele que sofre, mas que sofre em nome de Jesus e que não sofre de braços cruzados, sofre tendo uma atitude de cristão, quando chegar no reino dos céus, o que nós falamos de plano espiritual, o sofrimento se tornará misérrimo quanto às alegrias que terá em sua alma. E então Jesus conversou muito, trazendo essa mensagem de fato de bom ânimo para ele que buscasse essa luz no seu interior. E naquele dia ele já volta para casa de madrugada, refletindo em todos aqueles ensinamentos, e mal chega em casa, o pai já esperam na porta, xingando ele todo, gritando, e ele então pela primeira vez consegue guardar o silêncio. Os irmãos o agride fisicamente e ele pela primeira vez não revidou, né? E escutando todos aqueles impropérios, mas ele já estava enxergando os irmãos e o pai de uma maneira diferente, porque eles não tinham as luzes do evangelho ainda, e ele já tinha, é o que o Rodrigo falou, ele já tinha um conhecimento, mas estava faltando ele ser evangelizado, ele ter uma postura diferente, porque mesmo com conhecimento, Bartolomeu passava a ter as mesmas atitudes dos irmãos e do pai. E então, naquele dia ele descansou por breves minutos, já estava clareando, pegou suas redes, foi trabalhar com uma alegria diferente no olhar. Ele tratou de uma forma diferente aqueles que costumavam comprar os seus peixes, não discutiu, não brigou, chegou num acordo de uma maneira mais tranquila, e ele percebeu que depois de muitos e muitos anos, ele tinha uma alegria diferente na sua alma. Ele já não estava mais naquela condição de melancolia. E à noite, próximo ao Tiberíades, quando Jesus estava ensinando, ele contou o que Mateus registra em seu evangelho, quanto àquela passagem maravilhosa do homem que descobre e que conhece um sítio, e que dentro daquele sítio havia um tesouro enterrado, e que aquele homem vende tudo que tinha para estar adquirindo aquela nova terra, aquele novo sítio, para ficar com aquele tesouro. E Jesus conta essa passagem olhando exclusivamente para Bartolomeu, mostrando que ele era aquele homem que havia descoberto esse tesouro espiritual, que é a luz do evangelho na vida dele. Não apenas com esclarecimento, mas buscando agir conforme manda a lei do Cristo. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 33 minutos, como nós tínhamos falado antes, quem estão aqui conosco são as três, né? As três da três. A Paula, a Val e a Jéssica. É porque é três, pra gente falar os três nomes ao mesmo tempo assim, é meio complicado, meio difícil. A gente vai sempre lembrando quem que é um, quem que é outro, né? E aí, nós, desde a semana passada, que nós estamos falando sobre o curso Seminário de Coaching e Inteligência Emocional. O título é Três Passos em Sua Jornada. E esse evento acontecerá, esse curso, né, acontecerá no Mercury, no Hotel Mercury, dias 21 e 22, agora, no mês de janeiro. E o curso custa R$ 417,00, mas pode ser dividido em 12 parcelas de R$ 41,70. Dá para todo mundo fazer, né? Mas elas prometeram a vaga para a gente e nós vamos sortear a vaga aqui para vocês que ligarem ou entrarem aqui no nosso WhatsApp ou Facebook. Vou falar o telefone de novo, 3941-9750, 3942-9750. O Helder está ali à disposição para receber as suas ligações. E quem está ali na frente do microfone é a Val. Tudo bem, Val? Oi, tudo bom, Jorge? Tudo bem, ouvintes? Bom dia para todo mundo. É um prazer a gente estar aqui de novo com vocês. E é um prazer ainda maior a gente poder poder realmente guardar essa vaga para alguém daqui participar com a gente desse momento incrível que é esse seminário que transformou a nossa vida, né? E a gente espera que ajude aí com as pessoas. O que que transformou a vida de vocês, assim? Bom, transformou porque, basicamente, a gente começou a olhar muito do que o Rafael falou agora. Impressionante, assim, porque a gente começou a olhar, a partir do momento que a gente se... É claro, a gente vem numa crescente, numa toada de busca e melhoria contínua, é óbvio. E aí chegou um momento que a gente pensou, a gente precisa, de alguma forma, passar um pouco que a gente tem essa luz, né? Dar o fósforo para mais pessoas e a gente começar a ter uma corrente do bem aí. E aí a gente, com muita humildade aqui, a gente resolveu se juntar e falar, vamos pegar o conhecimento de cada uma e aplicar em prol da melhoria das pessoas que estão ao nosso redor. E isso vai aumentando, né, Jorge? Isso vai acontecendo. E a transformação é porque você começa a olhar o que você tem e olhar a situação de uma forma melhor, uma forma positiva. O que a gente tem? A inteligência emocional é o quê? Nada mais é do que a gente conseguir olhar para as coisas com uma inteligência efetiva e, como a gente diz, emocional, porque é de dentro. Nós não estamos falando de uma inteligência lógica, do engenheiro, do contador. Nós estamos falando de uma inteligência que é da emoção, é lógica, é subjetiva. Então isso é muito mais rico, né? Você tem que... Pois não. Desculpa, eu falei assim só para você dar tempo para fazer a pergunta, né? O que isso vai servir na minha vida, por exemplo? Eu não sei nada de inteligência emocional, né? Eu não sei nada de coaching, né? Eu estou falando como se fosse uma pessoa falando, por que eu vou fazer esse curso, né? Para que vai servir isso na minha vida profissional, por exemplo? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar fazendo um curso desses? Maravilha. Bom, na verdade, toda vez que a gente fala de autoconhecimento, ainda mais a gente se sente até mais confortável de falar isso no ambiente espírita, porque é o que a gente busca. A gente sabe que, né, como a gente já vê próprio Jesus e todos os estudiosos, filósofos, que é conhece-te a ti mesmo. A gente precisa conhecer as nossas mazelas e também a nossa luz, porque muitas vezes a gente não trabalha, a gente só quer trabalhar melhorando o que a gente tem de ruim e não valoriza o que a gente já tem de bom, que todos nós temos dentro de nós. Então, quando a gente pensa, o coaching, na verdade, Jorge, ele é uma metodologia do desenvolvimento humano. Ele é um conjunto de ferramentas. A gente trabalha junto à inteligência emocional, eu acho que até por um viés espiritualista, que nós somos espíritas, e a gente sabe que a inteligência emocional é essa maneira de lidar com as nossas emoções. Onde isso me ajuda no trabalho? Toda vez que eu me conheço e que eu desenvolvo ferramentas e maneiras de me relacionar melhor comigo e com os outros, isso traz reflexos para mim em qualquer aspecto da minha vida. No trabalho, hoje, quando a gente olha, se a gente for trabalhar a parte de pesquisas, a gente vê que 87% das pessoas que são demitidas, e isso é fonte de LinkedIn e de tudo que a gente ouve, é por comportamento e não por questões técnicas. Então, a gente entende que comportamento tem um peso fundamental para que a gente consiga manter uma qualidade nas nossas relações, sejam elas pessoais e profissionais. Então, nesse seminário, o que a gente busca trabalhar nesses 2 dias é uma vivência forte. Primeiro que ele é prático, ele não é só teórico, e as pessoas vão poder desenvolver ali habilidades em conjunto, onde elas vão se descobrir, e aí a gente tem a aplicação de ferramentas para elas conseguirem trabalhar quem elas são, o protagonismo da vida delas, entender que elas são responsáveis pela vida delas e realmente com isso conseguir aplicar isso na vida delas. Então isso aqui foi o que aconteceu com a gente, quando a Val fala que a gente se transformou, porque a gente vivenciou isso. Cada uma trabalhava numa área diferente. Cada uma numa área diferente. A Val era contadora, auditora, né? Área financeira, auditoria e atriz, na verdade. De formação mesmo é artista, né? Eu era da área de marketing e relacionamento com clientes, e a Jéssica, sempre foi da área do desenvolvimento humano. A Jéssica é psicóloga, né? Também, continua sendo. Então, legal. Então a gente espera que a gente possa contribuir, gente, porque a gente é apaixonada por esse tema e a gente sabe que faz diferença. No na curso vida. Passado, foram quantas pessoas fizeram o curso? 20 pessoas. E tem feedback dessas pessoas, assim? De todos. Legal. A gente, inclusive, tem um vídeo que a gente pode deixar para vocês. Acho que você botou na página, né? Tem até alguns depoimentos em vídeo mesmo do pessoal que fez. Até a Paty tá lá, né, Patrícia? Super beijo. Jorge, e só para falar uma coisa que é legal em relação a isso, é que o mais interessante, o seminário que a gente fez foi em setembro. Uhum. E até hoje, semana passada, retrasada, a gente já ainda continua recebendo os feedbacks de quem participou. Olha, ainda tá, está mudando, porque a gente sabe que existe um processo crescente, que às vezes a pessoa fica estagnada ali num determinado período e não vai mais para frente. Mas o processo que a gente está tentando instituir, criar, é uma metodologia que acompanha e faz com que você não desista do processo, não desista da sua melhoria contínua, né? Então, acho que é bem legal isso. E muito tranquilo para se fazer, pessoal, ó. Então, menos que uma pizza, né? Então, olha só, pagar em 12 vezes de R$41,70, poxa vida, é para qualquer pessoa. Às vezes a gente está num marasmo tão grande no emprego que a gente está, às vezes está tão chateado, e às vezes a pessoa está querendo segurar no emprego só porque está difícil de arrumar emprego, pois, né? E ela não entende que ela pode fazer diferente. Uhum. Mudar, melhorar ali mesmo onde ela está, modificar melhorar alguma coisa. Às vezes saber até, como é que se diz? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que ele está numa dificuldade muito grande, ele tem um emprego importante, está a ponto de ser promovido, mas mudou toda a direção da empresa, uma empresa grande aqui no Brasil. E ele está sofrendo uma pressão tão grande, porque está próximo a ser promovido, né? Aí mudou o pessoal que está acima dele, ele não sabe se o pessoal confia nele direito, mas ao mesmo tempo ele tem medo de conversar, porque se de repente ele for expor certas coisas, ele tem medo de perder perder a oportunidade que vai aparecer na vida dele, né? E às vezes você fazendo um curso desse, você consegue falar, poxa, a gente tem que colocar os nossos pontos de alguma maneira, mesmo que alguém de cima para baixo seja um ditador, alguma coisa assim, mas tem que existir uma maneira. Às vezes, trabalhando mais emocionalmente, você consegue resolver aparar certas arestas, né? E vou fazer um adendo até com que essa mensagem linda do momento que a gente viveu aqui agora, que você comentou da questão do João, né? Se você for pensar, quando Jesus disse para o João, com relação a como ele se colocaria e tal, não mudou nada, não aconteceu nada de fato na vida dele, né? De diferente. O que aconteceu foi que ele passou a se enxergar de um outro jeito. Desculpa, Bartolomeu, perdão. E ele começou a se enxergar de um outro jeito. Isso aqui é a verdade. Então é isso mesmo. Isso, foi colocado aqui esse vídeo aqui, né? O vídeo da Patrícia Félix falando o quê? Ah, do depoimento, acho. Né? Depoimento dela? No seu WhatsApp. Tá. Não, você mandou pro meu WhatsApp. Agora eu mandei no. Ah, tá bom. Né? Que a gente fica meio perdido aqui os dois. Acho que tá meio travado o meu aqui, né? Só vai até aqui. Só tá indo até aqui. Deu uma paradinha. Então depois a gente vê isso aí. Olha. Então, pessoal, repetindo mais uma vez, o curso será no dia 21 e 22 de janeiro, aqui no Hotel Mercury, em São José dos Campos, R$417, ou então vocês podem dividir em 12 vezes, isso aí dá R$41,70 por mês, dá para fazer tranquilamente esse curso, e nós vamos sortear aqui daqui a pouco uma vaga para esse curso, que elas estão cedendo uma vaga para esse curso. Então vale a pena pelas pessoas que já fizeram o curso e sabem disso. Está cheio de gente aqui do programa querendo, mas nós eliminamos eles. A Camila saiu daqui agora e falou, mas vocês não podem tirar meu nome. Eu falei, já está tirado já o nome dela, ela não vai participar, ela tem que pagar se ela quiser fazer, né? A Camila quer fazer também, né? Depois vocês falam com ela que ela quer fazer, mas eu não vou sortear ela aqui, né? A Dora, minha esposa, tem bronca por causa disso. Que uma vez tinha um sorteio aqui de uma panela de barro lá de Minas Gerais, sei lá, que faz peixe, moqueca, sei lá, do Espírito Santo, né? E aí o que aconteceu? Quem foi sorteado? Ela. Aí eu falei pra pessoa, apaga, tira, vamos sortear outra pessoa. Falou, já, eu sorteio aqui o nome da minha esposa, todo mundo vai falar que eu arrumei, que eu ajeitei aqui pra ela ganhar. Só que não era para falar para ela, a pessoa falou, quem tinha ganhado era você, pronto. Aí a bronca ficou o resto da vida, todo dia ela fala isso aí. Ontem mesmo ela estava lá em Ribeirão Pires falando, né? Tava lá falando, ó, ganhei uma vez a panela, não deram a panela para mim, eu parei de ligar. Então, pessoal daqui do programa, não vale concorrer, tem que ser gente de fora. Então, olha, interessante, elas estão aqui até o final. No finalzinho a gente faz um sorteio aqui junto com elas também. Continue ligando para nós, 3941-9750, 3942-9750, para participar desse sorteio, né? Então coloque aqui no nosso WhatsApp dizendo, eu quero participar do sorteio do curso, para poder a gente não sortear pessoas que não estejam interessadas, ou então no nosso Facebook também, certo? A gente agradece as meninas. Obrigada. E estamos esperando também aí depois do... Depois de vocês fazerem esse curso aí, né? Que é... Que é, tem que preparar, tem que fazer todas essas coisas. Então vocês estão envolvidas nisso. Depois disso, vim aqui fazer um programa com a gente. Arrumar um tema legal e fazer como vocês fizeram da outra vez. É uma delícia. Né? Com certeza. Então obrigado, viu? Obrigada, gente. Uhum. Parabéns pelo programa. Obrigado. Continue ligando aí, ainda dá tempo, tá bom? Mais uns 10 minutinhos ainda dá para mandar ainda. Né? É, vamos continuar conversando com o Rafael. Rafael, é... Um fato que nos chama atenção também no livro Boa Nova é o valor que é dado para as mulheres. Não é o que a gente vê rotineiramente nos próprios evangelhos, né? Em outros conhecimentos, segmentos religiosos, né? Que foi interessante quando você falou do evangelho de Lucas, que mais de 80% foi Maria. Mas provavelmente se eles fossem colocar o evangelho de Maria daquela vez, o pessoal não ia dar muito crédito porque era de mulher, né? Exatamente. O preconceito era muito grande. Então, mas dentro do livro Boa Nova, Jesus traz esse reconhecimento. Maria de Magdala, Joana de Cusa e a própria Maria também, né? E além dessas três citadas por você, Jorge, a gente vai encontrar também Jesus conversando com a mulher samaritana. E mesmo a mulher samaritana, como Maria de Madalena, quando os discípulos perceberam que Jesus conversava com elas, e esses diálogos foram em particular, ele pegou a samaritana, ela estava sozinha no poço de Jericó, e Maria de Madalena no quintal da casa de Pedro, a primeira coisa que os discípulos fizeram quando olharam foi julgar Jesus pelo pensamento. Eles já olharam estranho e falaram assim, mas que coisa é essa? Primeiro ele está com uma mulher que é samaritana, que é de outra cultura, de outra religião, outra concepção religiosa, de outra região que historicamente é inimiga a Samaria, da região da Judéia, e Jesus conversando com ela no poço. E por que eu falo conversando com ela no poço? Porque na época, se um homem queria paquerar uma mulher, pedir ela em namoro, em casamento, eles iam pro poço. Era o point da época. Então, isso fazia parte da cultura. E Jesus, de repente, conversando com uma mulher de outra etnia, que havia ali uma guerra histórica, religiosa, entre os povos, e ainda no poço, conversando com a samaritana, falando com ela do reino dos céus, causou uma estranheza muito grande. Não foi diferente com Maria de Madalena, que procurou Jesus, porque, segundo ela, ela tinha sede do verdadeiro amor, e Jesus falou com ela, Maria, tua sede é real. E ali ele começa a falar com ela que, de fato, o amor cobre multidão de pecados. E ele fala também, durante aí três capítulos, de uma maneira maravilhosa, não apenas o capítulo 2 que eu já citei, em especial até o capítulo 30, de Maria de Nazaré. Em especial, o que ela foi fiel a Deus. Porque para ser instituído o reino dos céus, que era o objetivo de Jesus no coração do homem, a primeira atitude do ser humano era ser fiel a Deus. Então tem um capítulo, inclusive, no Boa Nova, que é intitulado Fidelidade a Deus. Porque Jesus vem falar, e eu não conheci na obra Boa Nova nenhum personagem mais fiel aos propósitos divinos do que Maria de Nazaré. Porque ela conseguiu ser fiel, não apenas nos momentos de alegria, nas bodas de Caná, no nascimento de Jesus, na aparição de Gabriel, nas promessas que Simeão, por exemplo, fez do Cristo quando ainda recém-nascido, dizendo que aquilo era a luz que iria iluminar todas as nações, que ele poderia descansar em paz porque havia conhecido a luz do mundo, mas também ela manteve a fidelidade nos momentos críticos, como no Calvário. Então, realmente, a importância do livro Boa Nova, trazendo essas mulheres do Evangelho, é algo magnífico. Bacana mesmo, né? O Joana de Cusa, que poucos conhecem, né? A Joana de Cusa, ela tinha uma vontade muito grande de estar mais próxima a Jesus. Ela queria estar do lado dele o tempo todo, porque ela entendia que para ser seguidora de Jesus, deveria andar com ele como os discípulos andavam. E Jesus então fala com ela, olha Joana, você deve ser e vai ser minha seguidora, mas fará isso dentro do seu lar. Porque ali ela apresentava também as dificuldades que o filho ainda nem tinha nascido, mas o esposo não aceitava de maneira nenhuma a doutrina de Jesus, devido até a posição que ele ocupava junto ao governo da época. E então, por todas essas questões, ela não conseguia ter uma liberdade de estar ao lado do Cristo. E ele então recomenda a ela a ter fidelidade, mais uma vez ele fala da fidelidade ao Evangelho, dentro do lar. E aí mais tarde ela gera um filho também. O esposo, alguns anos depois, foi morto. Ela passou dificuldade financeira, era uma mulher abastada, rica, passa a ter muita dificuldade e no momento supremo, na arena, no chamado Coliseu Romano, ela estava sendo martirizada ao lado do filho. Carrasco fala: abjura-te do Cristo. É, e o filho gritava desesperado. Eles já estavam começando a acender o fogo para queimá-los e soltar as feras, e o filho: pelo amor de Deus, minha mãe, renuncia a esse seu Cristo, olha o que você está fazendo com a gente. E ela então lembra do que Jesus fala com ela alguns anos atrás: seja fiel ao Evangelho, aonde estiveres. E ela então, em silêncio, começa a fazer uma prece e é martirizada e recebida no plano espiritual pelo próprio Cristo. Então, assim, de uma maneira fantástica e maravilhosa, Boa Nova vem trazer a história bem mais detalhado do que eu estou falando aqui, dessas mulheres que não podem ser esquecidas. Porque falamos muito que Jesus teve 12 discípulos, mas a gente não pode desconsiderar essas que foram, sem dúvida alguma, essas que carregaram a marca da fidelidade, muito mais do que muitos daqueles que eram chamados discípulos. Bacana. Rafael, e você vê que a gente não fala quase nada, né? Não, estou falando assim... É muita coisa para falar e na realidade aparece um assunto ou outro assim que a gente acaba não falando tanto que a gente gostaria de falar, não perguntando tanto que a gente gostaria de perguntar. Agora, eu penso que esse assunto de hoje, viu, Rui e Rodrigo, foi tão interessante porque nós nunca falamos sobre isso aqui. Porque a gente acaba circulando sempre nas mesmas coisas, né? Você acaba falando da doutrina espírita, trabalha dentro da codificação. Quando a gente vai usar as obras de Chico Xavier, a gente acaba usando mesmo as de André Luiz ali, falando sobre o nosso lar, ou então sobre Paulo Estevam mesmo, né? Você é a gente considera um especialista em falar sobre Paulo Estevam, mas muitas outras pessoas já vieram aqui também falar sobre Paulo Estevam, né? Agora, Boa Nova, ele fica escondidinho, parece. E foi interessante que, ainda lá em Araçaí, a gente conversando com o Rodrigo, eu falei assim: Rodrigo, você já tem um tema do encontro dos amigos de Chico? Ele falou: não, tem muitas sugestões, a gente está conversando. Aí eu falei, aí ele perguntando o que eu achava, então eu falei: olha, eu acho que deveria ser mais explorada a obra de Chico Xavier. Por exemplo, o livro Boa Nova, a gente podia fazer um encontro só do Boa Nova. Aí eu parei e pensei: não, peraí, um encontro não daria, porque eu acho que seria que ser um capítulo para cada encontro. Porque realmente, essas obras do Chico, eles têm esse poder de abrir um leque de comentários, de entendimento da vida, que é impressionante, que precisa ser valorizado. Rafael, e o Rafael, para os nossos ouvintes saberem agora, será um dos nossos convidados para o evento do Chico Xavier no dia 19, nos dias 19 e 20 de agosto aqui em São José dos Campos, e o Rafael é um dos palestrantes. E o tema vai ser sobre Maria, que você vai fazer, né? É isso? A gente abriu um leque de opções dentro do livro Boa Nova, e Maria de Nazaré a gente pode fazer até uma dobradinha, Boa Nova e Paulo Estevam, tem informação dela nos dois livros, né? Não, legal. Além dos evangelhos. Então, mas o objetivo é mostrar o que a obra de Chico fala. A gente traz passagens do evangelho para mostrar que o Chico não está falando uma coisa fantasiosa, que está justificado no evangelho de Jesus. Então, vai ser uma alegria enorme poder falar do livro Boa Nova, falar da obra de Chico, de Jesus, e em especial falar de Maria de Nazaré. É uma responsabilidade e uma alegria muito grande. Nós ficamos muito felizes mesmo por você poder vir aqui conosco, né? E lembrando, no nosso evento, as inscrições não estão abertas, nós vamos deixar para abrir as inscrições ali pelo mês de abril, porque a gente já aprendeu com os outros eventos que se você abrir as inscrições rápido, um monte de gente se inscreve e não vem. Não vai. Né? Então a gente vai abrir lá para o mês de abril, porque as pessoas que vieram têm certeza já, né, que vão faltar 4 meses, né, tem certeza que vem mesmo. E o cálculo nosso é para 1.400 pessoas, mais ou menos, que o nosso auditório cabe mil pessoas, mais o outro ao lado, que a gente coloca telão, para mais umas 400 pessoas. Então, já está confirmado o Carlos Baccelli, então, para vir. Já está confirmado o John Halley. Já está confirmado também o Geraldinho Lemos Neto, que o Geraldinho estará conosco aqui em abril também, se Deus quiser. Ele vem aqui, que todo mês de abril a gente faz o dia do Chico Xavier aqui. Primeiro domingo de abril a gente comemora o dia do Chico Xavier. Faz parte das leis aqui de São José dos Campos, né? Do primeiro domingo é o dia do Chico Xavier aqui, né? E a gente faz a visita à área verde de Chico Xavier, e o Geraldo vem no sábado para fazer uma palestra, e no domingo a gente faz a visita da área verde. Nós não mostramos se a área verde ainda, mostramos? Não mostramos a área verde para ele. né? Área Verde, Chico Xavier. Chico Xavier. Foi um dos primeiros praças públicas, alguma coisa no Brasil, que foi dado o nome do Chico Xavier, foi aqui em São José dos Campos. Né? Faz a homenagem também ao Chico Xavier, né? Todo o aniversário dele. E nesse aniversário vai vir o Geraldinho, né? Mas vai vir aqui pra... Muito bom, muito bom. Ia perguntar se você estava psicografando alguma coisa na hora que eu estava falando. Que era o que eu tinha acabado de falar, era isso aí. Né? Porque ontem nós cantamos... nós cantamos Amigo para Sempre lá. Na hora que a gente estava cantando Amigos para Sempre, eu e o Alan Vilches, né? O Alan Vilches e eu cantando Amigos para Sempre, Ribeirão Pires. Aí depois o Edson chegou e falou assim... Vocês não poderiam cantar Amigos para Sempre? Você sempre canta, né? Aí o Alan perguntou, você estava onde na hora que eu estava? Né? Ele estava psicografando, coitado. Ele estava lá psicografando, ele não testou. Estava tão ligado na espiritualidade que ele não se tocou que a música tinha sido tocada. Agora esse aqui fez a mesma coisa agora, né? Você falou que estava no sorteio. Vamos para os nossos sorteios? Ó, a pessoa já está aqui já. Né? Essa daqui do não, esse aqui é o livro. Falando do legal, tá bom então. Então, olha, já vou falar logo dos sorteios aqui do livro, pra gente não ficar perdido, né? Então, quem foi sorteado aqui nos livros atenção, a Jennifer, né? A Jennifer Jennifer Gecler, que ganhou o livro. E a Leila Maia também ganhou outro livro. Vocês podem retirar os seus livros lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, a partir de amanhã, às 13 horas. E agora, então, a Jéssica vai sortear ali. Ela pediu para a mãe do Rafael pegar o... a pessoa sorteada, né? 150 pessoas ligaram para nós durante essa semana para fazer o curso. Espero que elas se inscrevam, quem não ganhou, né? Que elas se inscrevam para fazer o curso depois, né? Lembrando o curso no hotel Mercury. Mas nós falamos do curso. Deixa a Jennifer falar onde é que faz a inscrição. Faz pela internet? Não, a gente manda. Né? Como é que... o link lá no... A gente deixa o link da inscrição, Jorge. O link? No WhatsApp. O link está no WhatsApp, mas a pessoa que não sabe nada. Pode ser por telefone? Pode ligar, né? Oi, tá. Bom dia. Então, para quem quiser se inscrever, a gente vai estar disponibilizando um link do acesso ao site mesmo do seminário, da página. E também, quem quiser, é só mandar o WhatsApp para o número 99121-3830. 99121-3830-012, tá bom? Muito legal. Então... nós vamos aqui então agora para a pessoa que foi sorteada. Oh, meu Deus do céu, foi essa pessoa aqui que vocês sortearam? Foi. Então ela está aqui. Está aqui? Está aqui, ela veio aqui, ó. É a Regina Mata Mansur. Ela veio participar hoje. Ela veio, chegou agora há pouco, eu tava vendo ali. Quando elas sortearam o nome, ainda bem que não tem nada a ver com a gente, ó. A pessoa que foi sorteada por acaso está aqui hoje, ó, né? A Regina Mata Mansur, que está aqui, ganhou o curso aí de inteligência, coaching, inteligência emocional, que será realizada no dia 21 e 22 de janeiro no Hotel Mercury. Ela passou o endereço aí agora. Quem quiser participar, R$41,70 em 12 vezes, ou então R$417 à vista. Vale a pena por todas as pessoas que já fizeram esse curso aí, né, pessoal? Então, convidamos a vocês, agradecemos as meninas que mandaram isso aí pra gente, e nós vamos falar dos nossos aniversariantes. Já veio um papelzinho aqui do aniversariante, né? Parabéns a todos, é o programa Vivência Espírita deseja a todos vocês. Olha só, não dá tempo de quase nada, só vou dando tchau. Tchau, pessoal. Tchau pra todos. E nós temos que agradecer então a presença, viu, do Alberto, da Fátima, do André, da Priscila, da Carla, do Inácio, técnico de som, do Helder, da Graça, da Camila, da Leila, do Ponto de Luz, e da Regina Mansur, que estiveram aqui conosco nessa manhã. Agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, agradecendo por mais um ano de aniversário aí do Vivência Espírita, e que vocês possam acompanhar a gente por mais um ano aí, por mais os próximos anos, nos ouvindo, nos prestigiando aí, e também acessando o nosso portal e lendo as matérias e participando também nas nossas redes sociais. E até o próximo programa, até o próximo domingo às 8 horas. Rafael? Queria agradecer também o carinho dos ouvintes e de toda a equipe do Vivência Espírita, pedindo a Jesus que abençoe a todos. E pedimos então que o Rafael faça a prece de encerramento nessa manhã. Agradecemos, portanto, ao nosso Criador por nos proporcionar conhecer suas leis através de Jesus Cristo, que hoje tem iluminado as nossas vidas pelo Consolador Prometido, que é essa doutrina espírita maravilhosa, que a obra de Allan Kardec e Chico Xavier seja cada vez mais compreendida por cada um de nós que a ela tem acesso, para que possamos voltar o nosso coração ao reino dos céus, ensinados por Jesus Cristo, buscando na fidelidade de cada dia honrar com os nossos compromissos diante da sociedade em que estamos inseridos, mas sobretudo que os nossos lares sejam os nossos verdadeiros templos e que em todos os lares aqui representados pela equipe do Vivência Espírita, pelos ouvintes desta rádio fraterna, possa sem dúvida alguma ter harmonia, paz, concórdia e bom ânimo para encarar as dificuldades que ora irão aparecer, vencendo cada uma delas com essa luz maravilhosa do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos e que assim seja. Disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, alegria com humildade, ser simples com educação, fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação. Desconheci a maldade, usava sempre o perdão. Desconheci a maldade, usava sempre o perdão. Sorriso presente no rosto, palavra que não feria. Semeava a paz e o amor, lágrimas por nós caíam, sintonia fiel com Kardec, coração escondia sua luz, amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Hoje lembro com saudade de um homem chamado amor. Viveu com humildade, divulgando